Terminologias utilizadas na microscopia. Esta microscopia a qual se refere é tanto na microscopia óptica, quanto na composta, quanto na eletrônica. Abertura numérica, N.A. Esta abertura numérica, caso alguém não lembre o que seja, verifique a aula de nomenclatura das objetivas, ao qual eu faço uma relação intrínseca a esta abertura numérica. E naquele momento, eu refiro-me à explicação posterior, que será agora. A abertura numérica é um fator importante que determina a eficiência do condensador e da objetiva. É representada pela fórmula, entre parênteses, Na é igual a N seno de alfa, onde N é o índice de refração de um meio. Este meio pode ser o ar, pode ser a água, pode ser o óleo de imersão, entre outros meios. Local entre a objetiva e o espécime ou condensador. E A é a metade do ângulo máximo em que a luz entra ou sai da lente ou depara um ponto do objeto focado no eixo óptico. O que seria isto? Somando-se à aula de nomenclatura das objetivas, onde eu demonstro onde está a abertura numérica, até a aula de óptica, onde eu faço a curvatura utilizando lentes côncavas e lentes convexas. Perfeito? Nesta videoaula de comportamento da luz, eu falo sobre o ângulo máximo e também falo sobre o ângulo médio e o ângulo mínimo de refração do feixe de luz, no caso. Portanto, se observarmos, uma aula é diretamente proporcional à outra aula, estão interligadas. Para que eu entenda e tenha concepção de uma determinada audioaula, videoaula, animação em flash ou em PowerPoint, eu preciso decorrer num degrau de conhecimento ou de visualização ou de ouvir essas videoaulas ou da observação destas animações, para que eu possa entender a continuidade de uma videoaula em relação à outra. Então aqui eu estou falando em ângulo máximo, estou falando em NA, que é a abertura numérica. Para chegarmos a essa audioaula, significa que eu já tive a aula de nomenclatura das objetivas e estudo das lentes ou estudo dos feixes ópticos.